homem viajou uma grande distância, atravessou desertos, até chegar a uma grande catedral. Ali, ele foi recebido pelo padre e disse: "Padre, viajei muito e eu gostaria que o senhor me ensinasse como encontrar Deus." E o padre disse: "Meu amigo, que bom que você veio aqui. Entre comigo na catedral." E o homem entrou com o padre. E o padre disse: "Veja que construção. Observe estes arcos. Veja estas colunas. Não é portentosa esta igreja?" E o homem disse: "Sim, padre, mas Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Padre, como é que eu faço para encontrar Deus?" E o padre disse: "Venha comigo para este corredor." E mostrou a ele uma galeria com pinturas de grandes mestres daquele país. E o padre disse: "Veja estas obras de arte. Que talento! Como retratam a vida do nosso Senhor Jesus. O que você acha destas pinturas?" E o homem disse: "Padre, são belas, mas eu quero saber como encontrar Deus." E o padre disse: "Venha comigo nesta outra ala." E o levou até uma sala onde estavam imagens de escultura das mais belas e variadas, trabalhos feitos por grandes mestres da antiguidade. E o padre disse: "Olha estas esculturas, veja estas imagens, veja cada obra de arte." E o homem disse: "Padre, uma imagem não pode falar, uma pintura não pode me ensinar. São obras do homem e eu quero conhecer a obra de Deus. Padre, por favor, como eu faço para encontrar Deus?" E o padre disse: "Venha comigo aqui no quintal. Veja os nossos jardins, os nossos pomares. Veja como tudo é muito bem cuidado." E o homem disse: "Padre, estas plantas são a criação de Deus. Eu quero saber como encontrar Deus." E o padre disse: "Venha comigo." E lhe mostrou uma mesa farta com muitos alimentos e disse: "Todos produzidos na nossa horta, plantados por nós." E o homem disse: "Padre, eu preciso ir." E o padre falou: "Como? Você não vai ficar para jantar? A mesa já está até pronta." Ele disse: "Padre, gostei muito da sua catedral. É monumental, é magnífica. É uma bela construção. Vi também as obras de arte, mas nenhuma delas contém Deus. Observei todas as coisas e o senhor não respondeu à pergunta que eu fiz. Por isso, eu estou partindo agora. Padre, quando alguém no futuro vier aqui como eu vim e fizer a pergunta que eu fiz e querer saber como encontrar Deus, não faça o que o senhor fez, querendo impressionar pelo tamanho da construção, querendo que a pessoa encontre Deus através de um ídolo ou de uma pintura, ou querendo impressionar a pessoa por causa de um serviço social. Você que está ouvindo esta ilustração, preste atenção. Deus não pode ser adorado por causa de uma construção magnífica, porque Deus não habita em templos construídos com as mãos dos homens. Deus também não pode ser encontrado através de um ídolo ou através de uma imagem, através de uma pintura. Deus também não pode ser encontrado através do engajamento político ou social. Mas Deus só pode ser encontrado se primeiro você encontrar o Senhor Jesus. Por isso, não adianta você ser uma pessoa religiosa, porque todas as religiões falam de Deus. Mas a única maneira de você ter Deus é se primeiro você ter o Senhor Jesus. Por isso eu te digo que mais até do que precisar de Deus, você precisa de Jesus Cristo. Porque você só vai ter Deus se primeiro tiver Jesus Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Por isso agora, você que está ouvindo esta palavra, não há necessidade de você atravessar um deserto, viajar quilômetros e fazer uma peregrinação para qualquer lugar santo, achando que no alto de um monte ou numa terra santa ali você vai encontrar Deus. Você não precisa ir a Roma, você não precisa ir a Jerusalém, você não precisa ir a qualquer cidade ou a qualquer território, mas você precisa ir para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.